Allô? Pardon, madame, monsieur, mademoiselle, mas não posso atender agora. Porém, posso prever o seu futuro. Vejo muita sorte no amor, no seu destino e também muito poder e dinheiro. Aquele seu sonho secreto, que só eu e você sabemos, deve se realizar em muito pouco tempo. Tão rápido que você nem vai acreditar. Agora, se vocês quiserem saber mais sobre o que o amanhã reserva, eu tiro cartas, búzios, tarô, etc. Deixe seu recado após o sinal para eu saber quem é você, não é? Porque minha bola de cristal prevê o futuro muito bem, mas o presente eu prefiro que você traga pessoalmente.